começando aqui mais um LocomoCast ao vivo. Ao vivaço. E hoje... Gente, o computador apagou, peraí. Ao vivo tem dessas. Tá ligado. E nós estamos aqui... Ao vivo. É que eu não sei mais se tá gravando, peraí. Peraí. Se tiver gravando, peraí, estamos falando, preenchendo as lacunas. Por que o Caps Lock não vai? Ah, o FN tava apertado. Leque. Ao vivo tem dessas, viu, gente? E tá gravando, eu acho. Não, e não tá. Não, tá sim. Ei, mas que decide. Negócio esquisito, cara. Tem dessas, galera. Não, é que tá dando um lag muito bizarro aqui, ó. A faixa de áudio tá lá na frente e minha voz tá saindo depois. Será que a gente deve parar pra ouvir ou segue assim e depois fica muito puto porque não deu certo? Ah, melhor parar pra ouvir, né? Exatamente. E voltando aqui, né, a gente conferiu. Foi a primeira vez que teve uma pausa no LocomoCast ao vivo. Sim, possíveis falhas técnicas. Exatamente. Hoje nós estamos aqui para filosofar. E pro Pedro ter a vingança dele. Ou não, eu tô de boa. Pedro, não fico batendo a cabeça na porra do microfone, viado. Eu tô tendo não... minha vingança oculta. Sim, mas não tem edição, daí você vai fuder o podcast. Eu só queria pedir desculpa, cara. Pelo quê? Porque eu não sou o podcast. Cara, o que tem a ver, velho? É que alguém tem que pedir desculpa, o Outcast não tá aqui. Tá, mas beleza, eu sou Rafael Tanicho e a filosofia serve pra filosofar. Quando a gente não sabe filosofar, a gente filosofa também. É, tem frase, é? Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede, e só sei que nada sei, e se soubesse o que saberei, não estaria sabendo o que agora tenho que saber. Eu sou Pedro Tanicho e ao vivo não tem frase. E eu sou o Álvaro e todo ser humano nasce mal, a terra que deixa ele bom. Não. É tudo. É isso aí, gente. Estuda filosofia. É isso aí. Estuda Freud. É, Freud. Freud. Então vamos lá. Eu vou lançar perguntas e vamos ver o que vai dar essa bagaça, ok? A primeira pergunta. Cadê? Perdi. Pera aí. A primeira pergunta. Não. Cara, eu tinha separado aqui. Tanish, você não falou que ao vivo ia ter e-mail? Ao vivo ia ter e-mail, mas eu não peguei os e-mails, então não vai ter hoje. E outra, eu falei que vai ter e-mail no podcast da semana que vem. Não no podcast dessa semana. Talvez da semana então, que vem. Então, né? Só vai ter ninguém mais. Sabe de nada. Exatamente, velho. Tonto. É, então, e como não vai ter podcast semana que vem, provavelmente, aí vai saber, né? Mas vamos lá, ó. A filosofia pode mudar a sociedade? Se essa sociedade souber o que é filosofia? Depende. Depende da sociedade. É que filosofia é um negócio muito subjetivo. Filosofia é o estudo da vida, né? De como você leva a vida. Sim. Mas aí não é sociologia? Não. Não, não. Sociologia é estudo de sociedade e tudo mais. Filosofia é de ideias sobre seria, a vida. Seria o conhecimento... Sobre ética e moral. Não necessariamente. Não, isso daí é um conceito de geografia que partiu pra sociologia. Não, filosofia é o conhecer. É o conhecer, é o estudo do conhecimento, na verdade. Então vai lá, de acordo com E.T. Bilu, nós devemos buscar conhecimento. Sim. Nós temos filosofia no tráfico também. Sim. Sim. Mas, tem a questão da filosofia e da ideologia. A filosofia pode mudar a sociedade? Essa que é a questão. Eu acho que sempre muda, porque todo mundo se baseia em alguma filosofia pra fazer tudo na sua vida. Então toda a sociedade tá sempre moldada pela filosofia das suas pessoas que compõem ela. Até os funkeiros. Até os funkeiros. Mudou pra caralho o Álvaro, escuta essa merda. Eu tô fazendo isso pra provocar por causa do Suede, sabe disso, né? Cara, não, quando você coloca mudança... Eu tô dando uma de abujam, quando você coloca mudança, você não diz se é pra bem ou pra mal. Então, mudança com certeza vai... Filosofias exato. São filosofias, não tem dessa. E a partir da filosofia, você estipula uma ideologia e corre a vida. Fique claro que essas perguntas são filosóficas e ou... Em cunho social, ok? Ok. Só dá um grauzinho no microfone do Álvaro. Dá um grau aí. O ruim galera. É que esse filho da puta fala de um jeito numa hora e depois fala do outro. É, aí mas explode o Álvaro. Eu sou assim mesmo. Inconstante. Vamos lá. Vamos lá, hein? É imoral quebrar regras morais inconscientemente? Calma. Se é inconscientemente. Não é imoral, porque é do inconsciente. Exato, quando você faz alguma coisa que não faz parte do seu consciente, você não faz exatamente aquilo porque você quer, algo acontece do nada, não é imoral. É, eu pego pelo conceito também que, querendo, por mais que seja muito parecido, moral e ética tem um passo aí de distância. E racionalidade também. Sim, então, querendo ou não, não seria imoral, não. Só precisava de um contraponto aí pra questionar mais. Tá, é, precisamos gente... de ter um exemplo, né, pra gente meio que... É, que tá muito ping-pong. É. Porque é muito direto a coisa. Ah, e moral, sei lá... Por exemplo, é imoral você matar alguém aí do nada, dá problema no seu carro e você acaba sem querer atropelando uma pessoa. E você foi imoral em atropelar a pessoa? Mas aí não foi inconsciente. De certa forma foi, porque você não teve o objetivo disso. Se você não teve o objetivo disso. Carro, e o carro quebrou, aí seria inconsciente e o carro também tava quebrado, não tinha como. Não, mas aí é crime também, porque você dormiu no volante e você não devia estar pegando. Enfim. Não, aí entraria no caso simplesmente uma ação que você cometeu que você não tinha absolutamente noção nenhuma de que aquilo era errado, porém é errado, só que como você não sabia, isso é imoral? Essa que é a questão. É do tipo você pegar assim, chega alguém, preciso fazer um tratamento na caixa d'água daquele condomínio, pega essas bolinhas e coloca lá e todo mundo morre. Exato. E daí você acreditando que, isso daqui, sei lá, são bolinhas de cloro pra purificar. Mas isso, nesse caso, teve uma influência terceira que também conta nessa situação, no caso. Que não tem uma influência terceira. Realmente, sua mãe comprou bolinhas de cloro pra colocar na caixa d'água pra dar aquela, né, melhorada na qualidade da água, ou O2, sei lá. E você foi lá e pegou as bolinhas erradas. Na verdade, você pegou bolinhas... veneno de rato ou qualquer coisa. Isso não entra em imoralidade. Isso não entra em imoralidade. Isso é simplesmente um engano que houve uma consequência após isso. Tem um exemplo disso? O ruim é não ter exemplo. A gente fica falando um monte de merda aqui, provavelmente tá tudo errado, o nego vai nos xingar. Não, eu não acho que... Não, porque se nós estamos fazendo inconscientes, isso não é um erro. Só quis encher o saco. Não, mas é. Erro é esse filho da puta passar desse jeito aqui. Não, mas desse modo, nem escuta-se direito. Não, por exemplo, uma criança. Uma criança, sei lá, que cresceu isolada. Aquele filme do Brendan Fraser, que ele fica embaixo da terra, sei lá quantos anos, porque acredita-se que teve uma... Não, achei que você ia falar o Jorge ao redor. O De Volta ao Presente. O De Volta ao Presente. Beleza, calma, deixa eu dar um exemplo. Dá. Ou seja, ele ficou num bunker debaixo da terra. Até ele ter a vida adulta. Ou seja, ele saiu, ele não tem conhecimento da sociedade. E ele vai lá e, sei lá... Caga na rua. Certo, pra que exista a intenção moral, precisa ter a idealização moral e a criação moral em cima da moralidade, em cima da ideologia. Tá enrolando muito, vai direto ao ponto. Não, mas é isso. Tipo, a pessoa tem que... Pela filosofia dela, tá certo, mas ela na tem que ter nossa, uma base tá moral. Ela tem que ter uma base moral. Sim. Então, nesse caso, não é imoral, porque a pessoa não foi preparada pra essa moralidade. É a mesma coisa que você ir na Índia e não cagar no chão. Essa é a questão, você tá quebrando regras morais inconscientemente. Exato, isso não é imoral, pegando na primeira pessoa. Um cara lá de Iowa... Primeira pessoa, se for suede, sabe? Se um cara lá de Iowa, por exemplo, vem aqui pro Brasil e tá com a arma no cinto. Porque lá o porte de arma... Corrige se eu estiver errado, mas lá em Iowa o porte de arma é ok. Nunca fui pra Iowa. A partir do aeroporto o cara já vai ser equiparado, né? Sim, alguém já vai colocar na cabeça dele, isso você não pode fazer aqui. Sim. Do mesmo jeito que o cara cagando no chão... Igual o chinês. Chinês tem a mania lazarenta de mijar na rua e cuspir para tudo que é lado. Eu sou chinês. Lá faz parte da moralidade, não vai ser algo imoral pra eles. Isso é uma questão cultural também. Exato. Ele não tem noção da moralidade aqui no Brasil. Exato, eles chegam aqui e fazem isso, eles não estão fora da moral, porque é parte da moral deles. Então depende do de onde conceito social que você tá. Certo. Aí, chegamos a uma conclusão. Aí, nós estamos certos. Nós estamos certos, quem tá ouvindo tá errado e é isso aí. Um tom de discurso. Opa, um tom em um discurso. Um tom em um discurso. Bem. Conta pra sua coerência. Conta. Pra sua coerência, não, mas pra sua persuasão, com certeza. Sim, exatamente. Eu tomo como exemplo, tipo, que nem meu pai foi pastor um bom tempo na vida dele. E, tipo, às vezes ele e o meu tio, que também era pastor, falavam a mesma coisa. Só que pelo tom da voz dele, tipo, parecia que um conseguia... influenciar mais, entendeu? Então, acho que o tom, eu acho que... É, a gente entra naquela questão do político, que fala alto, fala com aquele tom empojado, mas ele tem mais a questão de persuadir as pessoas a fazer aquilo que ele quer do que ele ter uma coerência, tipo o Bolsonaro da vida, que dá umas entrevistas e dá vontade de bater na cara dele. Então, a coerência tá dentro do conteúdo do discurso e não do tom que, pelo qual ele é passado. Sim. Não vamos entrar no mérito político aí. Não, eu não tô entrando político, porque Bolsonaro é político ainda. Hadouken. Agora, essa é bem social, hein? O dinheiro nos torna piores? É a mesma coisa que aquela questão do você conhece a pessoa quando você dá poder a ela. Depende muito da pessoa. Aí a gente fala de moral pessoal também, eu concordo, depende muito da pessoa. Piores, eu tô falando de um ponto de vista social. Sim. Porque dentro da sua moralidade, se você acha que é certo mandar matar um cara, você, pra você, você tá certo. Mas dentro da sociedade, você Exato. Acaba sendo pior. Lembrei então. Da música do Rubão, do Charlie Brown Jr. Exatamente isso. A diferença é que ninguém aqui morreu de overdose de pó. Mas a história do Rubão, acho que ele não morre de... Overdose de pó. Mas morre, o escritor é um morre. E... Ah, o Rubão e o Chorão? É, tipo o Chorão ele que achou a carteira? Uma carteira cheia de dólar mesmo e fez tudo isso aí. Talvez. É mesmo? Caralho. É, e hoje em dia ele fala lá que se mulher fosse bom, ela começava com E de skate. Ele fala hoje isso, né? Fala. Ele fala hoje isso aonde? Do pó ao pó. Meu Deus, cara, demorou. Qual que era a pergunta mesmo? Se o dinheiro nos torna pior. É isso que eu falei. Não necessariamente, porque é tipo Bill Gates da vida. Ele usa a fortuna dele principalmente pra ajudar os outros, pra fazer pesquisa sobre vacinas de malária, o cacete A4, faz muitas doações pra entidades beneficentes e tal. Agora você pega, sei lá, é que não pode entrar na política, né? Então pula. Sempre vai entrar na política em questão filosófica e moral. A questão da imoralidade, a gente sempre vai puxar um político, então é foda. Tá, eu vou pegar uma que não entra em absolutamente nada de política. Que o Sueli vai gostar dessa. Qual é a diferença entre acreditar em Deus e acreditar no Papai Noel? Isso é muito chato se eu falar nenhuma. Não, mentira. Tem muita. Muita, cara. Não, cara. A diferença entre acreditar em Deus e no Papai Noel, porque querendo ou não, uma hora ou outra a sociedade te tira a crença do Papai Noel por N coisas. O convívio. E Deus, você pode ter a sorte de não perder a crença e seguir mais tranquilo pelo resto da vida. Porém... Entretanto, contudo, todavia, o que acontece? A gente vai desacreditando no Papai Noel, não simplesmente quando alguém chega e fala pra gente. Não, a gente vai tendo quando mais segmento das coisas. A gente percebe que, pô, é meu pai que compra o presente. É, quando porque a gente na fica nossa acordado vida, e não vê ele chegar. Na nossa vida não tem nenhum filho da puta que chega uma vez por ano falando, não é aquilo lá, é Deus e tal. E você percebe então, que é seu tio bêbado. Então, aí, é essa questão, porra... Deus também não deu nenhum presente. Você não vê Deus chegando. Deus nos deu o presente da vida. Olha só que bonito. Faz 200... Eu não pedi nada. A diferença entre acreditar em Deus e acreditar no Papai Noel é basicamente porque a vida da maioria das pessoas é tomada por causa de Deus. O que proíbe ou permite que ela faça alguma coisa é em prol do que Deus acreditaria ser certo. Puramente cultural. Puramente cultural. Sim. A diferença é que o Papai Noel, eles falam que vem todo ano. E Jesus, eles estão falando que tá vindo faz 2018 anos. Então, tipo, aí a gente Satanás entra... nunca prometeu voltar, tá ligado? Na verdade, ele já veio, mas viu que ninguém era merecedor de porra nenhuma e voltou. É que a gente pensa assim, Exatamente. Jesus tá pra vir, mas a gente tá falando de Deus, mas na interpretação de muitas religiões, Jesus e Deus é a mesma pessoa, mas Jesus também é filho de Deus, então ele é filho dele mesmo e aí fica confuso, eu tô com Mas somos fome. Todos irmãos em Cristo, que na verdade, irmãos em Cristo quer dizer que nós somos filhos... De Deus junto com Cristo, então todos nós somos Jesus. E Deus. E querendo ou não, a gente faz um incesto louco a vida inteira. Ah, não, calma, não. Pera lá. Não vamos respeitar as religiões. Ele não tá falando. Ó, calma. Boi, todos nós somos irmãos. Incesto. Em sétimo, oitavo. Nossa, essa o Pedro vai adorar. Suede. Oi. Inventar uma história é inventar uma mentira? Não. Atuar é mentir? Não. Na verdade, não. Inventar qualquer história é inventar uma mentira. Não. O Senhor dos Anéis é uma mentira. Depende do que vocês estão colocando a prospecto de mentira. É um mentira fato. Mentira é algo que não é um fato. Ah, então se for exatamente como não tem como outro diz, jeito de ver. Não tem outro jeito de ver. Não, dá um exemplo contrário. É. Um exemplo contrário. Por exemplo, se a gente pegar pela semântica da palavra mentira e verdade, serve de como um entretenimento, serve como um estímulo à imaginação, uma história. Tá, mas não é verdade. Não é verdade. É. Eis a questão. Inventar uma história é inventar uma mentira. Sim, só que a finalidade dela é diferente. Faz sentido. O que a gente tem na cabeça de mentira é algo que é prejudicial pra alguém. Sim, ou que sim. Alguém tire benefício próprio daquilo. É, faz sentido. Então, por exemplo, o Robocop é uma mentira, mas é uma mentira muito da hora. E sabe? O Robomen? Robomen é uma mentira muito da hora também. Eu tenho que ver essa porra. É, eu acho que aí entra na mesma questão. Aliás, dá pra exemplificar com Deus. Caralho. Dá pra exemplificar com Deus, por quê? Porque, tipo, o que tá na Bíblia são histórias que foram criadas, sim, que foram inventadas pra passar alguma coisa pra alguém. Eu sei onde você quer chegar, mas não vai falar. Não, não vou falar de questão de Deus existir ou não. Porque, tipo, porra, não foi Deus que chegou e tipo, moveu um lápis pra escrever aquela porra. Sim. Foi um homem que escreveu e ele escreveu conforme o ponto de vista dele. Quem conta um conto, que ali um ponto. Diz que, tipo, eles foram usados por Deus. Exato. E eles iam escrevendo. Agora, se eu falar que Deus é a Rede Globo e os repórteres são os caras que escreveram a Bíblia, basicamente. Isso significa que cada repórter vai passar a matéria do jeito do ponto de vista dele. Exatamente, do ponto de vista dele. Então. É, até que se for ver meio que. Voltando pra esse lance, que nem a história de Jesus é contada em vários livros diferentes da Bíblia, que é o dos apóstolos dele. Exato. Lá, e cada um conta um fato diferente, né? Então assim, o que eu quero dizer com isso, o que tá no livro não é um fato. Sim. Porém, o que aquilo traz pras pessoas é um fato. Sim. Então tipo, é uma mentira que traz uma vivência real pra pessoa. O que faz questão. A diferença é a finalidade, realmente. Sim, mas é inventado como história, é uma história inventada e é uma mentira. E a vivência da pessoa e o que ela, né, enfim. Resumindo, é mentira. É mentira. Podemos. Não, essa não. Essa a gente devia estar drogado pra fazer. só por curiosidade, faz aí. Podemos estar vivendo um jogo? Acho que sim. Ah, a gente se falou você isso. Levar em consideração a loucura do como é que chama o cara lá? Elon Musk, que a chance da gente estar vivendo uma realidade simulada é altíssima, é quase 100%. Então, se considerar que uma realidade simulada pode ser um jogo, sim. É, se a gente pautar na existência de universos paralelos e tudo não mais. Não universos paralelos, mas na realidade simulada. É um jogo tipo muito Matrix. Bem feito, né? E tem então, alguns bugs. Mas é que tá. Tem um gráfico da hora, se né? Se torna uma realidade paralela, vista que essa é a nossa realidade, mas se nós somos um jogo, existe uma outra realidade controlando essa realidade. Não necessariamente. É, pode ser tipo aquilo lá que a gente falou no cast passado aí sobre tecnologias. Num cast que não veio a ser lançado ainda? Um cast próximo, futuro, olha então só o viagem no tempo. Falar, não vamos Chill, falar, Suede. Exato, não dá spoiler da porra do cast de viagem. Não, mas não é spoiler. Exemplifica com outra coisa. A questão que eu falo é dimensão e realidade simulada são coisas completamente diferentes. Que uma dimensão paralela é algo que não tem conexão nenhuma com a dimensão em que você se localiza. E uma sim. Realidade simulada significa que você está dentro de uma realidade que está dentro da outra. Então, mas essa realidade, por mais simulada que seja, não é uma realidade pra quem está vivendo, entre aspas? Quer dizer que, de certa forma, você também pode interferir em algo de fora, talvez. Sim. Não necessariamente há uma dimensão diferente. Talvez só os Alahu Akbar que notaram isso. É, pode ser. Vamos sair daqui. tipo Matrix, é, assim, você, na hora que você morre, o cara despluga você e você tá numa banheira de gosma. Exatamente. Mil da vida foi Jesus, praticamente. É, ele não tava em outra dimensão, ele tava numa realidade simulada. E acho que uma vez que eles tentaram destruir esse jogo foi quando teve o dilúvio, né? Que sobrou só um jogador. Ou seja, eles nunca tentaram. É. Porque eles inventaram uma mentira de que tentaram. Mas vamos lá. Ou não. Queremos realmente saber quem somos? Eu quero. Quer mesmo? Quero. Quem eu sou, de onde eu vim, pra onde eu vou. Eu gostaria muito. Minha vida faria... Você sabe teria que valido a é pena. É um grão de areia... Eu sei. No meio de uma galáxia de grãos Sim. de areia. Ah, pra onde eu vou, não sei, né? Mas então, quem a gente é... Você querendo saber quem você é, querendo realmente saber quem você é, você diz que tá disposto a assumir a sua pequenez. Não, peraí, a gente tá falando em conceitos racionais, conceitos racionais palpáveis que a gente tem provado e a nossa tese de existência, ou a gente tá falando de qualquer coisa que possa acontecer? Ou que possa ser real e a gente não sabe? As perguntas estão meio vagas. Se você levar na questão de quem somos e não sei o quê, seria do tipo um sentido da vida? Eu acho que sim. Se for, traço o paralelo do Neil deGrasse Tyson. Sentido de tudo e o que a gente é tudo que a gente constrói. É tudo que a gente adota pra si mesmo. Não tem... A gente nunca vai achar um porquê que a gente existe, principalmente se for simplesmente uma gigantesca coincidência de fatos. Pra mim, a pergunta foi meio que a origem veria da mais, vida. Eu veria mais essa questão do porquê da nossa existência. Porquê da nossa existência? Mas no nosso conceito... O nosso conceito é bem óbvio. Não, mais. O nosso conceito é só uma mera interpretação do que a gente acha. Então você está colocando Estou falando amplo. De uma realidade que a gente desconhece. Sim, que pode ser qualquer coisa que a gente não tenha ciência. Um fato como que é a pergunta mesmo? Não? Queremos saber quem realmente somos. Quem realmente somos, não a nossa origem. Então é a nossa construção. É a própria construção é a nossa do ser. Então, eu sei quem eu sou, então. Se for o motivo da nossa origem, isso é alguma coisa que a gente nunca vai fazer. Eu vou entrar num print aqui, mas que eu tirei do Suede aqui. Que ele disse por quem realmente somos, talvez seja a nossa busca pelo que seremos a vida inteira, sei lá. Eu gostaria de fazer uma observação sobre o Suede. Que ele fica, porque eu não pago mais de mal. Eu fazia uns anos atrás, usava maquiagem e tal. Ele postou no stories dele do WhatsApp. What? Quando você é mal pra caralho, mas ama coisas fofas. É Satanás num cavalinho, num unicórnio e um arco-íris. E Suede. O unicórnio tá tipo como se fosse num rodeio, né? Agora eu vou perguntar pra você. Antes, deixa eu só perguntar. Você realmente sabe quem você é? Você sabe o significado da palavra piada? Responda a pergunta. Você sabe o A questão não é piada. Se ele sabe, é se ele quer saber. Exato. Você realmente quer saber quem você é? Sendo que Raul Seixas nos colocou que nós somos metamorfoses ambulantes. Mas tipo, isso já é uma definição do que eu sou. Só que a metamorfose ambulante, a gente pode colocar aí como máscaras que a gente usa e o áudio do Suede provavelmente estourou ali também. Pra caralho. Né? Pois é. A gente pode colocar como máscaras que a gente vai usando de acordo com períodos das nossas vidas. Porém, existe um alguém que talvez ninguém conheça e que talvez a gente tenha esquecido de tanto que a gente disfarçou com essas máscaras. Tal, eu discordo, porque a metamorfose ambulante significa exatamente a sua mudança conforme a vida. Os gostos que você vai deixando de ter, construindo novos, que realmente você muda o gosto. Eu dou um exemplo besta, que há 10 anos atrás eu via Slayer e achava demais. Hoje eu não ouço, hoje eu ouço coisas totalmente diferentes. Isso é a metamorfose ambulante, entendeu? A sua mudança de comportamento e de gostos conforme o tempo. Essa questão da máscara eu acho uma idiotice, porque simplesmente você é aquilo que você é e aquilo que você demonstra. A questão de máscaras, igual eu tava conversando com um amigo meu sobre um outro amigo nosso que era de um jeito e hoje é totalmente diferente. Aí do tipo, ele tá tentando disfarçar o que ele era. Não, ele é assim hoje. Foda-se. Então, mas quando a gente se insere em determinados meios sociais, trabalho... Mas aí são máscaras sociais. E tudo mais. Máscaras sociais que a gente, com aquele pessoal, do trabalho, de balada, independente de onde a gente encontra essas pessoas, nós temos que vestir máscaras sociais. Ou seja, passa a fazer parte do que a gente é. Exato. Sim. Então não é mais máscara, é o seu jeito, é você. Você vai mudando conforme o tempo, né? Se você se sente obrigado a ser desse jeito sempre, não é nem conforme o tempo. Você simplesmente muda. Você pode mudar, tipo, você pode estar lá no canto net, você veio pra cá, você já é outra pessoa. Passou o tempo. Não, mas, digo, no mesmo período de vivência, não é esse negócio de, tipo, ah, anos atrás a pessoa era de um jeito e agora ela é de outro. As máscaras sociais são só nomes dados pro comportamento que você tem devidamente ao grupo que você está inserido. No trabalho, por exemplo, o seu trabalho é um trabalho um pouco mais dinâmico, mas vamos supor, o Pedro que trabalha num escritório fechado, lá ele tem um comportamento, um devido comportamento que ele tem que ter lá. Certo? Não tanto, mas tudo bem. Ok, mas assim, aí beleza, com o pessoal do Canto Nerd, ele tá jogando um outro comportamento. Tem coisas que ele fala lá, que ele não fala aqui, tem coisas que ele fala no trabalho, que ele não fala aqui. Então são comportamentos diferentes pra grupos sociais diferentes. Mas nada disso descarta o fato de tudo isso fazer parte dele. Isso faz parte. Sim. Porque não seria bem uma máscara social. Quando eu tô no emprego... É só o nome pro comportamento. É, sim. Mas a ideia de máscara é um negócio que você tira e coloca a hora que você quer. Sim. E não é bem isso. Quando uma pessoa muda, ela muda. E se ela quer voltar atrás, ela volta. Não é bem um... Ai, meu Deus do céu, ele é de um jeito lá, ele é de outro jeito aqui, ele nunca foi assim, não sei o quê. Não. Todo mundo muda, todo mundo evolui. Deveria, pelo menos, mas tem muita gente que tá fodido aí. Todo mundo vai mudar o seu jeito pelo menos alguma vez na sua vida e as coisas vão ser totalmente diferentes a partir desse ponto. Se ele for tentar voltar atrás, ele vai encontrar outras barreiras que vão impedir ele de voltar. Sim, isso é metamorfose ambulante. Próxima? Sim. Eu não sei qual dessas duas eu faço, mas eu acho que... As duas. Uma depois a outra. Primeiro, né? A ordem natural. Faz na ordem da listinha do BuzzFeed. Na ordem... Não é do BuzzFeed esse. Esse. O BuzzFeed só faz tipo, o top 10. Esse daqui são 777. Podia ser 600. Vale a pena ser o suede? Que? Tá escrito aí nessa lista. Vale a pena ser inconformista? Desculpa, Não. Inconformista você quer dizer essas pessoas que ficam alarmadas com tudo? Sim. Vale. Você vai ficar alarmado pra quê? Só eu tô tentando relacionar ele. Exato! E a gente vai dar vários exemplos agora. Por que eu sou inconformista? Assim, primeiro, não vale a pena. Por quê? Você vai jogar tua vida fora pra ficar alarmado com uma bosta que não, você não vai mudar nada na tua vida se você só ficar alarmado. Você tem que correr atrás e tentar arrumar. Se não der pra arrumar, foda-se tudo. Se sim, acalma, é que assim, as pessoas são imediatistas. A nossa geração é imediatista. Sim, principalmente a geração que virá vai ser pior ainda. Quer ser youtuber milionário aos 3 anos de idade. Então, quer tudo pra ontem. E aí esse imediatismo, tipo, beleza, por mais que não vale a pena ser imediatista e inconformista, é algo que tá vindo já no cerne da pessoa, né? E agora, suede. Oi. Você é inconformista, cara. Por quê? Porque você fica desesperado em qualquer situação. Eu fico tentando encontrar a saída. Eu falei, suede, pega a porra do negócio de fones ali. Nossa, esse cabo aqui, o que, que eu vou fazer com ele? Pra que você... Suede, pega o negócio de fone, cara. Eu queria esse outro cabo aqui? Eu queria saber porque eu não vi a chegada desses cabos na mochila. Pois é, outra você coisa. Você ficou nova. O quê? Então, eu fiquei querendo saber pra que eles iam servir. Você ficou inconformado com esses cabos. E transformista. Aí você junta os dois e você ficou inconformista. Não, o suede é transformista. Mas assim, você não viu nem o que eu deixei no seu quarto, então. Ô louco, ele cagou na tua cama. Não, eu imaginei não. Exatamente. Ó, depois você vai ver, então. Isso foi hoje? Cara, o microfone só tá foda hoje, né? Menino tá que tá. Será que é o dele? Eu baixaria um pouquinho. Menino tá que tel. O problema é que esse filho da puta fala longe do microfone e a hora que ele quer berrar, ele cola nessa bosta. Não é bem assim. Ele que se foda. Tá. E então a molecada tá vindo assim. Então já é de natureza deles. Eu não sei se nem vale a pena. Não sei se é questão de trazer essa pergunta pra uma pessoa assim, porque aquilo já é da natureza dela, sabe? A questão do inconformismo não tem tanto a ver com o imediatismo. Mas o imediatismo desperta um inconformismo Sim. pra caralho. Tá bem, mas não é necessariamente um dependente do outro. Mas um praticamente segue do outro. Álvaro, fala o microfone, caralho. Um praticamente segue do outro. Caralho, a linha de voz do Alvin tá assim, minúscula. Eu não sei o que vai acontecer quando eu der um grau nela. Um praticamente segue do outro. Melhorou pra caralho agora, hein? Melhorou. Ó, até pra você ver aqui, ó. Vem ver aqui. Esse daqui foi o seu sim. Esse daqui foi um segue do outro. Esse daqui foi a segunda vez que você falou um pouquinho mais perto. E esse é o que deveria ser o tempo inteiro. Caralho. Então bota esse microfone pra baixo. Assim, quando se diz inconformista, eu não levo ao sentido... Cuidado, não tomar choque, hein? Então. Eu não levo ao sentido do que eu faço, essa coisa desesperada e tudo mais. Vale a pena ser inconformista. É não estar conformado com as situações que te passam. Sim. E a partir disso você seguir tentando uma outra linha. Sim. Como, por exemplo, tudo que vocês me falarem agora, eu não aceitar. Sim, entendeu? Eu falei pra você, pega o negócio do fone. Não é um bom exemplo. A questão é do tipo... Ai, meu Deus, você viu, aumentou não sei o que. Ai, meu Deus, você viu, alguém jogou lixo no chão. Ai, meu Deus, não sei o que. Ah, não, né? Nesse ponto eu sou já conformado pra caralho. Eu vou ficar o povo quieto. Brasileiro é conformado pra caralho e algumas pessoas são extremamente inconformistas do tipo que irrita pra caralho. Suede. Pra mim de novo? Não, é pra todos. É que tem coisa que eu gosto de apontar pra você. Entendi. Não, mentira. Ó. Oh. Não, isso daqui é muito relativo. Tá. Olha, essa aqui a gente já discutiu, mas de repente seria legal trazer. Eu não sei se mudou a opinião de alguém. Quando morremos, acabamos? Sim, em que sentido? No sentido físico, biológico? Aí a gente pode explorar os vários sentidos. Sentido biológico, sim. Se for... Não, no sentido... Peraí. Sentido biológico... Você virar pô. O seu corpo, o seu ser, a sua criatura. Ah, a funcionalidade do seu corpo. É. Sim, é porque você pode ser congelado que nem o Walt Disney e você tá vivo até hoje. Isso é só uma lenda. Agora, a questão... Eu acho que a única coisa que se mantém viva e não por muito tempo é o que é a definição correta de meme. Que é o gene é aquilo que você passa pra frente através de transferência genética, de mistura genética pelos seus filhos e seus netos. O meme é a sua ideia, a marca que você causou nas pessoas que é passada pra frente. Eu acho que aí entra uma questão também um pouco que a gente tem que se perguntar, o que é nós nessa pergunta? Exato, porque se... Nós acabamos. Se levar em consideração alma essas coisas, vai depender muito da crença da pessoa. Eu tô falando puramente consciência, porque corporalmente a gente só acaba quando os bichos comem tudo. Não, mas a consciência acaba junto com a morte. Então, é o que eu tô falando, consciência, porém, corporalmente a gente só acaba quando os bichos comem tudo. Não, acaba a matéria que se tem na gente. Se você for levar em consideração pra esse lado, a gente nunca acaba. Porque tem o famoso ciclo do carbono, que a gente vai ser digerido, a gente vai voltar para a natureza e a gente vai voltar, as nossas partículas vão voltar como outras coisas, como árvores, como terra, como nutrientes que vão ser passando para frente. Raul Seixas, o caralho, tem uma da puta biologia. Mas tem uma música do Raul. E quem mais fala isso é o Neil deGrasse Tyson. Mas tem uma música do Raul. Ok. Agora, vê, ouvinte, você vê a diferença de fontes. O Pedro já vai pro Neil deGrasse Tyson e Cosmos e coisas assim. E o Suede vai, Raul Seixas. É que tem nome e eu é falando ele, Raul Seixas. Caralho, deixa eu falar, viado. E eu acho que nessa questão de filosofia, o único ponto que a gente pode discutir filosoficamente é a existência, tanto da nossa existência, ou seja, a nossa marca que passa pra frente, ou na questão religiosa, que aí vai depender muito de cada um. Porque biologicamente tem essas duas questões. Você como ser deixa de existir no momento da sua morte. E você como suas partículas nunca deixam de existir. É, não, eu diria a matéria que se juntou pra formar o seu corpo como ele é. Nunca deixa de existir. Não, mas a formação do seu corpo se quebra. Essa que é isso Sim. que eu tô falando. Então, mas tipo, se você for contar que é só quando você fica podinho... Não, então... É quando, tipo, se você for definir nós como o seu corpo, como ele é, ou a sua consciência se cessa na hora da morte, e o seu corpo acaba depois que é decomposto, basicamente. Usando as palavras de... Mais ou menos parecido com Neil deGrasse Tyson. Do Neil deGrasse Tyson. Ele foi questionado se ele queria ser cremado ou enterrado. Ele fala que ele queria ser enterrado, porque assim os nutrientes que ele tanto consumiu da natureza vão voltar para a própria natureza para ser utilizados para outras funções. Isso é bonito. Então, se você for... Eu, filosoficamente pensando, eu acho mais bonito a questão de você pensar que o seu corpo volta ao que era. Volta aos nutrientes e os minerais que foram utilizados para te conceber. Sim. E depois voltam para a natureza para completar o seu ciclo. Gaia é tão linda, né? Não, Gaia tem leão, um cu. Rei Leão é legal. Cu, viado. Rei Leão é legal, ah, filha é. Da puta. É, Rei Leão falando de dobrada, nunca vai naquela porra. Se tiver algum ouvido de dobrada, manda e-mail. Puta que pariu, tá. Se é que lá tem podcast. Se é que lá tem internet, podcast, é isso aí. Essa pergunta tem uma resposta que é direta e a outra resposta que é de se pensar, né? É melhor ganhar ou perder? O quê? A AIDS é melhor perder. Não. Eu prefiro a Dilma explicando isso. Eu estou falando tipo, de ganhar ou perder coisas boas, né? Coisas que vão trazer algo bom pra você. Se é bom, é melhor ganhar. Vai todo mundo perder, cara. Então. Isso é muito subjetivo. Não, não é aberto. Porque mesmo quando você não ganha algo que é bom pra você, você ganha algo que o ganhar não pode te trazer. Que é um ensinamento. Que é algo que você vai aprender pras próximas. Sim, você ganha independente do que você faz. Só que você... Aí é que tá. Mas você não ganha o objeto de desejo. Essa que é a questão. É bom sempre ganhar. A questão ganhar, é o seguinte, se é bom ganhar ou perder, na questão de ganhar, se for só coisas boas, é bom ganhar. É bom ganhar. A pergunta não estipula também, por exemplo, você falou, você perde, você ganha um ensinamento. A gente tá medindo nível de moral acrescentado ou disperso? A gente tá medindo tudo, velho. É aberto as perguntas, porra. Então eu prefiro o caminho. Se você chega num ponto é melhor ganhar ou perder, a gente vai chegar num ponto qual que é o sentido da morte. Eu acho também. Que nem todo mundo ganhar ou perder vai ganhar ou vai perder. Vai todo mundo perder. É. Não, mas assim, trazendo pra um lado mais filosófico da parada, o ganhar ensina muito menos ou nada do que o perder. É... O fracasso é um professor. Exatamente. Eu vi sua postagem. Luke Skywalker. Mestre Yoda. Varia um pouco também, porque então, vai saber o que você... Vamos lá. Como evolução do nosso ser, é melhor ganhar ou é melhor perder? Eis a grande questão também. Depende da situação. Exato. O ganhar isso e perder é sempre dependente da situação. Perder sempre vai te trazer um puta ensinamento. Beleza, mas na nossa sociedade hoje em dia, ganhar sempre vai te trazer ou dinheiro ou buceta. Verdade. Sim, mas quando você só ganha na sua vida, quando você perde, tipo, a derrota pesa muito mais do que alguém que sempre perde. Aí é engraçado a gente ver pessoas assim. E esse alguém que sempre perde, tipo, aprendeu a perder. Quando ganhar... Vai saber valorizar pra caralho o que ganhou. Mas mesmo assim, eu acho que ele vai achar melhor ganhar. Não, vai achar melhor ganhar. Então. Só que, tipo, quando ele perder de novo depois de ter ganhado da primeira vez, ele não vai estar tão fodido assim, porque ele já aprendeu a perder. Mas ganhar é melhor. Tá, ganhar é melhor. Todo mundo sabe que ganhar. A questão é essa, caralho. Todo mundo sabe que ganhar é melhor. O que eu quero dizer é que, tipo, o ganhar não traz... ensinamento, não te coloca nada na sua cabeça, só coloca que ganhar é melhor, não coloca que tipo, beleza, eu perdi, da próxima vez eu vou usar essa estratégia, tipo o Suede jogando Magic contra você, que, ele tá perdendo pra um dia ele sacar o que você faz e um dia, entendeu? É que nem a galera que joga no bicho, que perde grana pra caralho. E aí quando ganha, acha que ganhou mas perdeu uma grana fodida. Igual o nosso pai, que comprou raspadinho a vida inteira e depois ele ganhou um carro. Mas perdeu o dinheiro que ele gastou com raspadinho. Não, ele praticamente pagou o carro. Não, mas assim, no caso de jogos de azar é complicado porque depende muito do fator sorte, né? Mas em coisas que você tenta, por exemplo, o cara que vai tentar o vestibular... porra, ele vai lá, tal, não conseguiu, ralou pra caralho, não conseguiu, o que, que ele vai fazer? Ele sabe, ele aprendeu que ele vai ter que ralar ainda mais, saca? Pra um dia chegar lá e conseguir, tipo, ele vai se orgulhar pra caralho, porque ele ralou igual um filho da puta pra conseguir aquilo, tá ligado? E se ele for japonês, ele vai ganhar um suicídio. Exatamente, harakiri. Que tem coisa melhor do que morrer? Claro que não. Harakiri. Caralho, vai tomar no cu. É possível amar máquinas? Sim. Sim, o Suede ama pra caralho o celular dele mais do que pessoas. Amar máquinas. Pode ter censura? Não. Já saquei. Não, porque eu já vou ter que trilhar essa porra, coisa que eu não deveria. Aproveita e bota a censurinha. Não vou. Eu não posso dar o exemplo. Vocês já viram o filme Hair? Não. Que é com aquele... Putz, acho que... Joaquin Phoenix. É, esse daí, Joaquin Phoenix. Ele praticamente se apaixona pela Scarlett Johansson que tava dentro de um... Uma máquina. Mas é a Scarlett Johansson, né, cara? Eu não culpo ele, eu também apaixonaria. Não, mas aí que tá. Não sabendo que é Scarlett Johansson, só escutar sendo uma assistente eletrônica ali, tipo um Jarvis da vida, que tipo, você simpatizou, você criou um afeto. É possível? Aí, primeiro, defina amor. É, primeiro tem que ter a definição de amor e depois tem que ter a definição de como é o psicológico da pessoa. Não, psicológico não. Primeiro, definição de amor. Baseado no que vocês acreditam por amor. Então não. Eu tenho amor à minha máquina fotográfica, não quer dizer que eu vou beijar ela e passar o pinto. Então, só que no caso da assistente, do assistente, você tem uma, entre aspas, reciprocidade. Por mais que seja uma reciprocidade... Falsa, programada. Você sabe disso, só que não pode haver um deslize de um momento que você... Opa, que da hora isso daí, hein? Essa Siri aí é foda, não, então, hein? Aí que ficou naquele negócio. A minha... O que eu entendo como amor. Tem vários pontos. E em um desses pontos eu amo minha máquina fotográfica. Porque ela me atende nas coisas que eu preciso dentro da fotografia. Eu troco isso por estima. Eu tenho muita estima por essas coisas que eu digo amar. No caso, eu amo muito, sei lá, deixa eu ver. Seu violão. Meu violão. Eu amo meu violão, não, mas eu tenho muita estima por ele. Isso não seria amar? Não sei. Por quê? Se ele quebra, o que você seria vai amar? Ficar triste. Seria não. Cuidar, seria ter cuidado, seria gostar muito, ele servir pra o que você quer. Vamos você lá, não vamos querer lá, perder. Vamos lá. Se tudo isso entra na sua definição de amor, seria amor. Eu vou te explicar. Vamos lá. Vamos imaginar que você não tem uma filha. Que basicamente é a única coisa que você fala que você ama na sua vida, fora a Aurora. E você fala, ah, sei lá, eu amo esse violão, esse daqui eu gosto, mas ele não é lá essas coisas. Daí beleza, eu vou quebrar o que você gosta, mas não é lá essas coisas. Você já me chamou de estúpido, mas você não vai ter a mesma reação do que com o violão que você ama. Isso não é amor, isso é uma estima. Por que não pode ser amor? Caralho, qual que é a diferença entre estima e amor? A minha definição de estima e de amor, a única diferença é o mal emocional que vai fazer após a perda. Porque o violão é uma coisa, eu estimo, eu não quero perder. Mas se eu perder, isso eu vou superar muito mais rápido do que uma perda amorosa. E se você estiver desempregado, pendurado em conta? Não, mas tem a questão... Vou botar uma questão aqui. Digamos que seu avô te deu esse violão e o seu avô morreu. É a única lembrança que você tem dele. Você vai amar esse violão? Você vai se sentir fudido quando você perder esse violão? Sim, vou. Então qual que é a diferença nessa questão do amor? Ok. Nas minhas definições isso não tem diferença. Pois amor, é. Amor e estima nesse caso que você tá colocando é simplesmente o valor que você agrega à parada. Sim, mas o amor é isso. Seria isso. Amor é isso, mas a questão que ele colocou é o sentimento que ele vai ter na hora de perder. Sim, porque o que eu diferencio de amor e estima é então, isso. Mas você. Então, no caso, você só vai saber o que é se você ama quando você perder. Não. Sim. Porque isso porque é uma compreensão que eu tenho. Se a sua definição de amor é o seu sentimento na perda. Mas isso já é uma coisa pré-entendida. Não, porque às vezes você acha que vai sofrer um caralho e de repente você não sofre tanto. Essa que é... Mas quando a gente tá falando de coisas materiais... Pessoas são materiais também. Não, no sentido você, que eu quis dizer. Você levar, se você aprofundar o ponto, muitas pessoas a gente tem essa questão do amor, mas pela afeição e pelo costume de ter por perto. Sim. Então... Isso é uma estima. Às vezes tem uns casos que você perder a pessoa te deixa mais satisfeito, por mais que você ame a pessoa. Exatamente. Existe casos assim, eu posso te dar o exemplo mais forte da minha vida. Exatamente. Sim. Então você não tem como falar que... Ah, é que você sentiu muito mais o pesar de ter perdido que você ama. Não é bem isso. Exato. Pra caralho. Se você não sabe que você ama antes de perder, você não ama porra nenhuma. É. Yeah. Porque quando você perdeu, já não vale a pena mais amar. Olha! Não, eu sei, bonito, eu sei. Eu entendi o que você quis dizer. Dá pra fazer uma música. Mas, por exemplo, a partir do momento que você denomina o amor a uma pessoa ou alguma coisa... Isso você já tá em mente, entendeu? Você gosta de cerveja? Gosto pra caralho. Quanto você... Pra caralho? Pra caralho. Beleza. E se eu trouxer um Blue Label pra você? No, eu vou ter orgasmos múltiplos. Ah, tá vendo? Ele não quer falar. Eu orgulho de querer ser mal. Vou ter orgasmos múltiplos. No final das contas, eu já derrubei essa sua questão com o violão. E realmente é possível ter amor a algo, principalmente se você tem uma questão... sentimental apegada a isso. Sim, sim, sim. Então, e aí vamos voltar para a questão das máquinas. Então, em tese, é possível amar máquinas. É, você não pode considerar que amor é só essa situação carnal. Certo. Porque tem muita gente que trepa sem ter amor, por exemplo. Eu acho que todo mundo já fez isso alguma vez na vida. O Suede vai falar, eu sempre faço isso porque eu não amo ninguém. Eu tô quietinho aqui no meu canto. Então eu sempre faço com amor, sabemos. Pensando que é possível amar máquinas. Seria errado matar robôs humanoides? Não. Não. Depende do caso. Se alguém ama ele... Então, mas aí vai do ponto de vista também, porque vai que você está apaixonado por uma robô humanoide e tipo... E alguém mata. E alguém mata. Pra você é errado pra caralho, filha da puta que fez isso, né? Mas aí que errado tá. Aí entrando numa questão mais técnica, matar seria o quê? Desligar ele da tomada. É, porque na questão de robôs, você consegue até fazer um backup da consciência. Então, do mas bicho. Na questão de robôs, no caso, matar seria formatar a mas, peraí, ó, consciência, digamos assim. Defina errado. Errado antiético, errado... Não, não. Errado, caralho. Sim, errado antiético, errado emocionalmente. O errado vai ser errado depende... Emocionalmente, se for... Vai ser diferente pra cada um, porque no seu caso você não ama nada. Se matar um robô, foda-se. No caso do Álvaro, ele ama a porra do robô. Se matou, tá errado pra ele. A gente tá colocando em circunstância, por isso mesmo. É um robô humanoide que a gente tá colocando no futuro distante, que tem essa coisa do... É o Robin Williams do Homem Bicentenário. Pô, é errado matar o Robin Williams. Sim, é muito errado. É por isso que ele fez isso sozinho, né? O próprio Robin Williams tá errado porque ele fez... Porque ele matou o Robin Williams. Exatamente. É o menininho nesse sentido de inteligência artificial. Tô falando nesse ele grau. Ele não matou ninguém. Não, mas matar ele. Ah, eu matava. Não, porque ele é chato pra caralho. Mas aí, drogado caralho. Mas aí, pensando assim, na perfeição da aparência e tudo mais, mas é a questão da estima que você dá. É errado você matar o robô do Álvaro? Peraí, eu acho que é errado você... aparência? Não. A questão é, eu acho que é errado você mexer com qualquer coisa que é sentimental pra outra pessoa. Então, por exemplo, se esse robô humanoide tem uma questão sentimental com alguém, é errado você fazer alguma coisa com ele. Pronto, chegamos em algum lugar. Mas não precisava nem ser um robô nesse exemplo. Agora, se não for, por exemplo, digamos que a gente chega num ponto que tem um robô polícia, que ninguém tem muito... Que se tiver em Matão, o Alt sabe todos sabe quem os robôs usa droga. Que usa... Os robôs polícia que usa... Que usa olhos legais. Inclusive, eu quero pedir desculpa a toda a polícia de Matão. É, a gente já pediu no último. Filho da puta desses podcasts. É. Então, aí, por exemplo, é um robô que faz uma atividade qualquer por aí, sabe? Que não tem contato com seres humanos, você vai lá e, opa, matei o bicho. Pode ser errado na questão financeira de quem contrata uma porra dessa. Mas não é tão errado quanto você destruir algo que tem um valor sentimental. É exatamente por isso que eu fiz a pergunta do amar coisas antes de matar coisas. Então, basicamente a resposta de um é a resposta do outro, né? Sim. Se você tem uma estima, é errado. Simples. Mas o Suede só tem estima, ele não ama. Eu não tenho coração. Oh, coitado da sua filha. Exatamente. Eu tenho dois rins que funcionam muito bem. Não deve funcionar bem. Então vende essa porra e ganha um dinheiro. É. E também se for pensar na questão de matar é quer dizer que tem vida, então... Não, no caso de matar um robô, seria formatar ele na cabeça dele. É. Então a questão seria realmente destruir, porque matar você já implica que tá vivo. Sim. Aí entra na questão, o que é vida? Será que seria? Não vou fazer essa pergunta. Vai, caralho. Só fala. Não, porque o Suede vai falar, ai, vai depender. Seria bom sermos visitados por extraterrestres? Não. Não. Eu fico em cima do muro. Eu acho que não, porque se eles vieram aqui, eles têm mais tecnologia que a gente, ou seja, são mais evoluídos do que a gente. Certo. Ou seja, vai ver a gente e vai falar, porra, ou a gente vai escravizar eles, ou a gente vai matar todos. Ou a gente vai ajudar eles a subirem tecnologicamente também. Não. Se eles são mais evoluídos, eles são pacíficos. Eles vão... Não quer dizer. Não necessariamente. A gente tem a teoria do grande filtro, que é o porquê da gente não ter entrado em contato com nenhuma raça alienígena. Uma delas é, todos já morreram. Outra delas é impossível você ter contato com coisas que estão fora do nosso sistema solar. Outra delas é, eles são tão inteligentes que eles estão nos evitando. Se eles aparecerem aqui, é por algum motivo, porque a tecnologia deles já é fodida o suficiente pra eles terem chegado aqui. Pra você ter uma ideia, um ano-luz é a distância do Sol até o... Se não me engano... A nuvem de Oort, que é o limite do sistema solar. Um ano viajando na velocidade da luz. Pra você chegar em outra estrela, que provavelmente tenha planetas, é muito mais que isso. Então, se eles têm tecnologia pra vir aqui depois de tanto tempo assim, economizar esse tempo, eles vão chegar aqui e aprender o que com a gente? É. Aprender não, mas tentar elevar o nosso conhecimento. E se eles... Eu duvido. Se eles vierem pra cá, eles já vão também meio que de longe saber sobre... Nosso conhecimento. Sim, sim. O finado Stephen Hawking já falava: não tente buscar contato com vidas de fora, porque isso pode ser extremamente perigoso. Isso vai foder, velho. Isso... Mano. E eles devem pensar do mesmo jeito, porque se eles forem ver que os próprios seres humanos se destroem entre si, vão querer contato com a gente por quê? Não sei, cara. Eu penso pelo lado que, assim, tipo, do mesmo jeito que, vamos supor, nós quatro aqui evitamos certas coisas, mas um deles tem extrema curiosidade e, assim, disposição pra ir e tipo, ver se dá pra melhorar. Ou só pra estudar, assim, sei lá. Vamos fazer um outro exemplo. E aí vai então. Esse pessoalzinho aí, vem pra cá, viajando à luz. Vou botar um outro exemplo. Desconsiderando que a Terra seria o play center dos alienígenas. Quando um agricultor chega numa mata nova, ele comprou um terreno e tem uma mata lá que não tá dentro da porcentagem mínima que eles têm que deixar de mata, ele vai pensar em tudo aquilo que ele tem de árvores e biodiversidade, que ele... Não vamos derrubar isso pra poder produzir recursos pra gente. Não, ele vai destruir aquela porra toda e vai produzir recurso. E se esse povo vem pra cá atrás de recursos? Foda-se, não, os mas humanos. Nós não somos uma mata, saca? A gente mas tem pra eles, e eles? A e gente se eles tem? Precisam de toda a água da Terra, por exemplo? Qual que é a noção de consciência de um ET? Não sabemos. Pois é. Eles chegam aqui atrás de recursos. Ah, eles têm consciência. Caguei. A civilização deles precisa. Eles vão priorizar a deles acima da nossa. Exato. E por eles ter chegado aqui antes da gente ter chegado neles, quer dizer que a gente tá fudido. Suede, acho que é o ET Home Phone. Tá ligado? Pode até ser, mas eu prefiro evitar. Eu também. É a mesma coisa que... Ah, não vou entrar em polícia, vai. É que eu toca a vida. Mesmo se eu morresse, eu queria ver um ET, cara. Vamos meter. Sonda anal. O Suede tá afim de uma sonda anal. Alguém compra um butt plug pra ele. Manda aí pra gente na caixa... Pô, mentira. Com anteninha. A gente podia abrir uma caixa postal só pro povo mandar coisa pro Suede, né? Podia. Ah, mas tem que pagar essa porra, não. Quanto tem? Que paga uma sei porra dessa? Lá, eu. Não deve ser muita coisa. Abrir uma caixa postal, o povo mandar coisas e a gente faz vídeo com o Suede usando, provando, sei lá, essas coisas. Não é interessante? Não. Eu acho. YouTube não vai deixar. É, não. A gente, pô, a gente arma vai ter que um upar no Xvideos. Exato. A gente faz um canal no Xvideos. Não garanto provar tudo. Ainda bem que ao vivo o tempo não é contado, né? É que eu tô vendo aqui as questões. Que a gente já tá batendo quase uma hora. mas dá pra ir mais algumas. Foram umas 10. Suede! Né? Suede! Oi, pra que serve religião? A religião, ela serviu por muito tempo pra educar uma sociedade que não tinha parâmetros discerníveis do que é certo e errado. Só observar que você colocou o servir no passado. Sim. Hoje, ela serve... De um lado, por esperança para aqueles que necessitam de um algo a mais, e por outra base, para enganar trouxa e pegar dinheiro. A função da religião hoje é simplesmente doutrinar para você, por exemplo, ter seu dogma, ter sua crença, ter o seu ponto de conforto e isso te ajudar na sua vida, ou simplesmente para, por mais que você faça isso, você doar bastante para a igreja e eles ficarem felizes. O que eu acho é o seguinte: a religião já passou por muita mudança, principalmente na época medieval, que os caras se reescreviam tudo, as inscrições religiosas, para poder controlar o povo. Hoje em dia a gente tem algumas questões de religião. Primeiro. É ao vivo, você foi pro lado do carro todo mesmo. Foda-se. Primeiro, controle. Como assim controle? Não para gerar um exército de pessoas. Mas porque... tem o exército do Universal. Não, mas eu vou entrar nisso. Porque tem muita gente que precisa. Que eu tenho muito medo desse povo, que eles precisam ter religião pra não estuprar, não assassinar e não roubar. Ou seja, sabe? De uma certa forma, continua sendo um pouco do que era antes. É um controle. Sim. É um controle do tipo, gente, vamos parar de ser pau no cu, como se precisasse de um deus pra falar isso. Eu acho que precisa de mais religião. Aí. Tem a outra parte, que também é, eu acho que é a parte mais bacana, que é dar uma tranquilidade na vida das pessoas. Igual Sim. A gente conversou no episódio de depressão, que muita gente consegue se livrar abraçando mais a religião. Sim. Ou então pessoas que têm medo da morte, diminui esse medo. Até a gente fala da Igreja Universal mesmo, mas tipo, é a igreja que mais acolhe drogado, bêbado, esse povo aí, consegue tirar dessa merda, né? Consegue. A custo eu não vou entrar nesse mérito, porque a pessoa que tá se salvando é quem vai saber se vale a pena ou não. Exato. A outra é ganhar dinheiro, que é, é uma das partes merdas, e a outra é a lavagem cerebral. Que inclusive tem essa parte do exército do senhor aí que me dá medo pra caralho. Mas a questão lavagem cerebral também se entra pelo próprio... Como é que me diz, cara? Do ISIS lá? Estado Islâmico. É, do Estado Islâmico, mano. Porque os caras, pela religião, eles explodem as pessoas, praticamente causam terrorismo, e pra eles isso é certo. É, eu tô falando de religião no Brasil mais, né? Mas aí tem vários casos. Tipo, não, falando só religião como cristianismo ou catolicismo, não, eu acho assim, que a gente tem que ver o meio que a gente vive, né? É, porque se a gente for entrar no mérito de todas as religiões, a gente vai ficar aqui até amanhã fazendo um cast de 25 horas. A gente vai falar que aqueles monges que, tipo, estão mumificados na mesma posição que morreram e tal, e ficaram meditando sei lá quantos anos, são uns tontos, tá ligado? Acho que são, mas tudo bem. É, mas aí envolve religião num tudo. Mas eles conseguem fazer flexão com o dedinho, cara. É, não é todo monge assim, não. Isso é... vai me trazer dinheiro ou vai me trazer vagina? Você pode entrar no Guinness. Isso pode trazer vagina. Se você fizer flexão com o pau igual o do Tenacious D. Aí é vantagem. Aí pode te trazer dinheiro e vagina. Exato. Cacete. Suede. Tani. A religião é uma forma de conhecimento? Religião? Estamos abordando muito. Você tá falando cristianismo, esse que a gente conhece, ou qualquer uma? Eu tô falando do que a gente conhece, enfim. Claro, do nosso Brasilzão de Deus. Claro, porque, caraca, mitologias são sempre bem-vindas. As histórias são muito legais. As passagens... Cara, como que fala? Desperta a imaginação. Não sei porque eu tô sentindo uma ironia, entendeu? Do caralho. É, e também eu vou já pisar na tua janta. Pisa. Igual eu falei, das pessoas que precisam aprender. Sim. A não ser pau no cu. É um conhecimento. É um conhecimento pra eles. A pergunta é conhecimento? Eu faço a pergunta rapidinho. A pergunta é conhecimento. Ah, tá, ok. Não, beleza. Eu viajei um pouquinho. Pra certas pessoas, sim. Algumas pessoas não sabem que é imoral certas coisas. Do tipo, não cobiçais a mulher do outro. Né? Né, Suede? Eu não tô, mano. Não olha pra mim. Isso não convém a mim. Então, eu acho que é válido. Não importa qual religião. Principalmente você aprender sobre a outra religião é um conhecimento bom, porque você também aprende a cultura de um povo. Sim. Sim, isso é legal. Toda mitologia ele, bem-vinda. O Fred, ele entrou num tom irônico, que foi foda, hein? Não, eu tô tendo que dar umas patadas nisso. Não é, eu não entrei em tom irônico, não, cara. Não, porque a mitologia... Todas são legais. Na hora que eu perguntei pra você, você fez uma cara tipo, eu vou responder que não, essa não. Bosta, né? Vem mesmo. É porque eu falei... Eu até coloquei, isso ó. Daqui, religião. Cara. Religião, não só cristianismo. Todas. Então, assim, tipo... Pô, eu me amarro na mitologia nórdica, na mitologia grega, mitologia cristã. Ah, tem muitos nórdicos e gregos aqui no Brasilzão de Deus. Por isso mesmo que eu falei, religião e tal. E eu falei, no Brasilzão de Deus. Beleza. Você amarra no extremismo islâmico dos Estados Unidos? Sacita aí não, pra cara, isso. Mas... Caralho, mano. Qual religião que quem deusa saci, porra? Ah, deve ter. Deve ter. Eu vou me... Procura que deve ter. Botucatu, né? Que é a terra do saci. Tipo. Pra caralho. Exato. Então... Chupa cu. Mais ou menos caralho, isso. Caralho. Porra, Suede. Eu vou comprar uma câmera 360 e a gente vai fazer lives. E daí quando tiver algumas coisas envolvendo religião, a pessoa, eu vou vai falar pra pessoa, ó, fica só olhando o Suede. Porque dá pra ela escolher, né, pro lado que ela vai. Fica só olhando o Suede pra vocês verem as caras que ele faz. Tomar no cu. Que pariu. Cara. Agora eu vou ficar falando palavrão até o Pedro voltar. Filha da puta. Desgraçado. Tomar no cu. Caquinha. Seu chuparrolo. Tomar no palavrão. Cu. Desculpa. Filha da puta. Pneumo ultramicroscópio silicone vulcano coniótico. Puta que pariu. O Pedro tá demorando pra porra. Tani, mijado. Fala pra que baquígrafo. Caralho, pra que baquígrafo tonto. Álvaro, fala pra que baquígrafo. Vai dar. Idiota. Se eu foder. Oi. Voltou. Tá, vamos lá. Ó. Essa é boa, hein? Quem compreende melhor a natureza? Humanos ou animais? Nenhum. Se eu tivesse as duas animais, opções... Nós somos o quê, galera? Não, eu entendi. Verdade, humanos, humanos como animais racionais ou animais como, entre aspas, puramente eu acho que instintivo. Animais, porque o ser humano mais destrói do que... Exato. É. Aí tá uma natureza. Questão diferente. Você tá falando a humanidade em geral... Ou a capacidade do ser humano. Porque animal segue o instinto. É a capacidade do ser humano, porque se for ver, o animal não costuma destruir a natureza. O animal segue o instinto pelo que ele precisa. Ele não vai saber tudo, mas o ser humano pode estudar e saber muito mais que o ser humano. Destrói também pelo que ele precisa. O instinto do animal muitas vezes me parece mais inteligente do que o humano. Isso que é o foda. Relacionado à natureza. Exatamente. Se você for ver a variedade de conhecimentos da natureza, é o ser humano, óbvio. Mas o animal sabe o suficiente para ele sobreviver. E o suficiente para ele sobreviver, às vezes, é muito mais do que o ser humano sabe naquela situação. Sim. Por exemplo, um animal... A não ser que você seja o Bear Grylls. Não, então o animal não sabe cultivar nada, se sabe? Se você é o Bear Grylls, você o esquilo, ele planta mais árvores do que qualquer outra coisa, porque a filha da puta esconde a semente e esquece onde colocou. Então isso não é um conhecimento. Então o ser humano sabe cultivar o solo pra fazer com que um lugar que não seja possível crescer um certo tipo de cultura consiga crescer. E ele também sabe caçar. Ele também sabe quais os frutos que ele pode comer. Ele tem um conhecimento vasto de vários pontos que vários animais têm. Mas é aquela questão do pato. Ele nada, anda e voa, só que não faz nenhum deles certo. Come, caga. Mas se você for ver, os animais eles cooperam para a natureza inconscientemente. Que nem o lance deles comerem e acabar plantando árvores e caramba. E por os... não ser consciente, não é entendimento. É, também... Mas que nem o ser humano, muitas das vezes ele vai plantar pro próprio... Sim, porque ele tem um entendimento de como funciona. Ele sabe o que o solo precisa para você plantar uma certa cultura. Ele sabe qual que é o benefício daquela cultura. Quando ele terminar aquilo, ele sabe se ele pode começar outra daquela ou se ele tem que fazer um revezamento do solo. Mas também na questão de conhecimento, por que destruir? Porque é exatamente por isso que eu entrei na questão. Humanidade em geral... Ou, caso, capacidade de conhecimento do humano. Acho que aí entra eu no... Eu acho que é o homem, humano, homem. A capacidade se dele. A capacidade é tudo isso que eu falei. A humanidade em geral tá cagando. Humanidade... Ah, não adianta fazer blá, porque não vai ter corte. Ganha humanidade filhos. Geral... Tomar no cu. Humanidade geral é... Money, money, money, money, velho. Sim. É, a humanidade. Foi o que eu tinha pensado. É a mesma coisa que acontece na Amazônia, cara. Não, Amazônia, que de acordo com o Suede, foi vendida pros Estados Unidos inteira? Foi, inteira não. Um terço. Nossa, velho, vai tomar no cu. Você falou no cast que a Amazônia já foi vendida pros Estados Unidos. Um terço. Ele falou isso pro Santiago? Não foi vendido. Foi um terço. Não foi vendido. Continua aí, vai, caceta. A questão é. Todo mundo sabe que, apesar da Amazônia não ser necessariamente o pulmão do mundo, como todo mundo fala, é muito importante, principalmente para regular o clima do mundo. Aí, porra, você vai destruir um negócio que tá te ajudando a sobreviver, é foda, né? Sim. Todo mundo sabe que é importante, mas o povo tá cagando e vai lá e político não coloca nenhuma sanção em cima de quem tá fazendo as cagadas. É, eu diria os animaizinhos. Subiram de dois em dois. Exato, porque assim, a questão de harmonia, de viver e conviver com aquilo, sabe? O homem não convive nem com a sua própria natureza. Ah, oh, esse foi bonito. O homem não convive. Vamos parar de ser assim, tá bom? Os animais, eles entendem muito mais do que o ser humano naquela situação que ele se encontra. Sim, sim. Agora, no geral da natureza, o ser humano entende muito mais do que qualquer animal. Sim. Mas esse, então, Se o animal não se encontra na natureza dele, ele é capaz de morrer. O ser humano se adapta. A seleção natural tem pra isso. Eu acho que esse entendimento vai um pouco além só do entendimento, e sim o que você faz com o que você entende, sabe? Aí entra naquela questão, humanidade geral ou capacidade. Sim. Capacidade do ser humano é muito foda. Humanidade do ser humano é um lixo. Eu voto pelos animaizinhos. Já não gosta de animais, ele foi mas gay. Na questão a mãe dele contou a história humanidade. Do Todd e tal. Só se você estiver levando em questão da humanidade mesmo, porque a ciência humana é muito mais ampla. Sim. E na questão de adaptação, acho que tirando o tardígrafo, o ser humano é o que mais consegue se adaptar a qualquer situação. Porque aquela porra Por conhecer exatamente onde ele vai se meter. O bicho lazarento aquele, velho. Ó, acabou as perguntas interessantes aqui. Mesmo? E quanto tempo porque as outras são meio bosta. 1h06, mas não importa, a gente pode gravar até umas 5 horas se a gente quiser. Então vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre o tardígrado? Não, vamos falar sobre outras questões. Quais? Suede. Oi. O suede por si é uma questão. Uhum. Vamos conversar sobre umas coisas que vocês falaram no outro cast? Vai, vamos lá. Dimensões paralelas. Peraí. Sobre esse. Castes passados. De perguntas filosóficas. Tá. Dimensões paralelas. Vocês falaram que tem uma dimensão principal de onde ramifica o resto. Não, a gente tava colocando a situação. Se a nossa fosse a dimensão principal. Não, acho que foi o Rafael que falou. Tem uma principal. Não, eu falei que para se criar dimensões precisa haver uma base. É. Na verdade, não. A gente pode ser a base de alguma outra. Porque é estranho que existam. E na verdade, acho que a gente falou de realidades. É a dona mesma. Porque cada coisa. E eu falei também sobre o filme Mr. Nobody, né? Em que cada coisa que acontece, tipo, eu vou jogar esse mouse na cara do Suede e eu desisto de jogar, mas em alguma outra realidade eu joguei. Sim, mas. Ou se criou uma realidade a partir daí em que e eu joguei. E qual que é a base? Então, é isso que eu não sei, mas eu acredito que precisa ter algo. Não. Você levar em consideração que a cada momento que passa, cada opção que não acontece gera uma nova realidade, a cada picossegundo é criado infinitas realidades. Pode Sim. ser que em uma realidade um elétron mudou num lugar do outro. Sim. Então, a partir do momento da criação do universo, você já tem infinitas realidades que estão ramificando em infinitas. É que a gente estava colocando por base em universos particulares, talvez. Paralelos. Não, não, mas lembro. Particulares, universos paralelos particulares. Em que, tipo, num universo é o que eu falei, o que eu não joguei, que eu joguei, que eu enfiei no curso, é esse mouse. Então, universos em que a minha pessoa fez isso. Não falei, tipo, o cachorro que passou na rua ali criou um outro. Tô falando de ações nossas que poderiam criar outras realidades. De qualquer forma, você pode pensar que tantas coisas podem acontecer, vai gerar. Não é bem tem uma base que vai ramificar entre outras. Sim. Tudo mas vai ramificar para tudo que é lado. Eu entendo a questão do pensamento do Tânio também pela seguinte questão. A partir do momento, a única realidade, vamos colocar, que ele tem essa consciência vai ser a realidade principal, digamos assim. Ou não. Por quê? Por que como não? Você sabe se você tá na principal ou não? Hã? Como você Porque sabe? É sua, é a sua matriz. Eu, é isso que eu entendo que ele tá dizendo, entendeu? Se você for pensar bem, cada... Cada uma é sua matriz. Cada picosegundo tá sendo criada uma realidade diferente. Cada uma é sua matriz. Se você for considerar isso. Em todas as que você existe, né? É. Sim. Então... infinitas você existe e infinitas você não existe. Porque então, tem verdade, uma realidade em quase todas. Tem uma realidade, Suélio, que sua mãe ficou realmente com o graveto, foi te trazer aqui pra sua avó não te quis e você morreu ali na calçada. Sim. Pior que se você considerar isso, realmente existe. Ou seja, existe absolutamente qualquer coisa que a gente falar em relação à realidade. É. Você pode falar qualquer coisa, basicamente. Você pode falar que... Acabei de criar uma realidade em que eu levantei, peguei aquelas bananas verdes e enfiei no rabo. Existe uma realidade em que os seres humanos são todos igual o sátiro da mitologia grega. Legal. Ficam todo um fazendo piada com o outro. Túminos. É. Satirizando. Existe realidade que todo mundo parece a Aurora, que deve ser uma merda. Puta essa realidade. Que caralho, é a sátiro. Aí depois não vai ter censura essa merda, né? Não, se você colocar censura nisso, eu juro que eu vou ficar puto. Não, eu não vou censurar absolutamente eu nada. Eu quero ser um sátiro. Eu sei que você ia falar que gosta de comer. Mas você é. Você é chifrudo. Você é. Eu sou. Talvez não nessa realidade. Então, em outra, eu sou um sátiro. Eu gostei dessa ideia. Sim, olha que legal. Então você está vivendo seu sátiro, sua vida de sátiro, escutando as mesmas porra. Assistindo Mas Sakura. Tem a realidade em que o Suede é pagodeiro. Tem a realidade em que o Suede tá dançando funk, cara. Tem a realidade que você tá fazendo uma suruba com vários caras. Tem a realidade que o Suede é o Raul Seixas. E a partir do momento que a gente imagina, existe. Existe. É, tem a realidade que você é a Sasha Grey. Não, mano. Isso é impossível. Você imaginou longe, tem a realidade que você é aquela atriz porno brasileira que ela foi, sei lá, fuder com uns 400 caras e foi parar na UTI. Isso é impossível, você não pode ser outra pessoa, cara. Pode, em outra realidade. Mas aí a gente leva em questão consciência e não corpo, não... Você tá levando em consideração só esta sua realidade que você diz que é como base. Exatamente. Mas às vezes alguma coisa milênios atrás mudou em algum dos lugares e ramificou num ponto que você é a Sasha Grey. Exato. Como? Não, me explica isso. Como? Tem como uma realidade possível? Em que o copo d'água seria... te bebe ao invés de o copo d'água. Tá, então a gente ser todos sátiros, ok, mas você ser é a Sasha Grey é legal. Não. É verdade, é verdade. Não, mas você assim, não sabe. É porque eu tô falando realmente porque é legal, porque eu gosto de imaginar isso. Peraí, se eu imaginei isso, então tem uma realidade que, tipo, nós vivemos um musical. Ia ser legal, né, cara? Seria muito legal. É, a gente mora legal. No Rio Grande do Sul, né? Gabriel Rai, né? Mas nessa questão, você pode levar em consideração que tem uma realidade que houve... Que não houve certas coincidências que acabou que a mitocôndria não entrou nas outras células e não gerou vida. Sim. Então, tipo, na Terra nunca existiu vida. Sim. Assim como pode existir a realidade que você é a Sasha Grey. Tem a realidade que o Suede é irmão... Tem a não? Deixa eu falar da realidade. Deixa eu pôr uma realidade. Coloca. Tem uma realidade não, eu quero que o Suede é irmão siamês do graveto. Eu quero falar dessa da Sasha Grey. Por que não teria a sua consciência? Não, porque assim... Por a não, consciência... não tem a consciência que você tem nessa realidade. Mas a consciência que você tem naquela, você sabe que você é a Sasha Grey. Que seria totalmente moldada desde o início dessa existência. Sim, então você não pode seria ter metade eu. Do corpo. Não pode. Sim. Hã? Peraí, vocês falaram ao mesmo tempo. Como não seria? Como você pode seria saber? Você tá naquela outra realidade? Não, mas seria uma outra consciência. Então mas... você na outra realidade não é você, é outra consciência. Então não seria ele. Então seria eu, caceta. É claro que, então que é outra seria consciência. Ele, mano. Você tem ciência de todas as realidades que você existe? Não, você tem ciência disso? Não. Então pronto, você é a Sasha Grey, caralho. Não, caceta. Você é o Outcast em outra realidade. Isso, mas é só pela consciência, questão da piada. Você que constrói, não é? Ah, não, essa daí é essa. A sua consciência não é a questão de, tipo... Faz parte da sua vida, o que você constrói, não é? Não só isso, porque ó, se não tem nada do que eu sou, nem nenhum traço biológico de aparência e consciência, não sou eu. Não precisa ter. Não, não, não. Porque pode ter uma outra realidade que você não nasceu da Marinê, sua mãe. Você nasceu da mãe de então outra pessoa. Então não sou eu. Então nenhuma outra realidade é você. As realidades que batem não, com consciência, não, não, sim. Não, não, não, porque não. Vão ter várias características que não vão bater. Exato, porque se e você em outra realidade você tá aqui, não tá em outro. Se em outra realidade você é um sátiro, significa que sua mãe fudeu não, com eu... bode. Eu aceitei essa realidade por ser legal, eu tava brincando. Mas a questão é a seguinte: você aceitou a realidade das auroras também? Eu não nem tinha comentado. Se eu não nasci da minha mãe e do meu pai, não sou eu. Se eu não nasci pelo menos da minha mãe ou do meu pai, não sou eu. Não. Então tá, você, exatamente igual você tá hoje, com a mesma ideia, com os mesmos hábitos, nasceu de um cruzamento entre a sua mãe e um outro cara. Eu parti pelo menos da minha mesma mãe, entendeu? Então você, do jeito que você é, com a mesma consciência... Com a mesma consciência, nasci mulher e sou a Sasha Grey. Não, tudo isso nasceu de duas pessoas completamente diferentes. Não é não mais sou você. Eu, não sou eu. Então, você não é você em nenhuma outra realidade, caralho. Exatamente. Você pode estar numa outra realidade e não fuma. Porque... E é totalmente contra isso. Não é a sua consciência, não é porque o jeito que você Porque o único é. você... Ah, não, peraí. É você dessa realidade. Peraí, eu não ouvi. Você falou nascer agora, de outras pessoas, mas ter a minha consciência? Não consciência. Ah, não consciência. Exatamente como você é. Exatamente em todos os aspectos. Peraí que agora você me bugou. Porque aí eu entro não na questão... Não é você, porque tudo que você né, falou... Nisso que eu tô falando, nessa questão que eu tô então, falando, não exatamente seria exatamente por isso eu tô falando sua mãe e seu pai estão nessa realidade que você vive agora. Caralho. Exatamente. Não estão em outras. Bugaram, não, porque as realidades porque... paralelas não dependem só de você. Sim. Ó, sim, toda sim, realidade sim. Tem pequenas diferenças que fazem com que as outras coisas podem resultar na mesma coisa. Tendo essas pequenas diferenças já fazem com que as realidades não sejam a nossa, ou seja, a nossa consciência tá aqui e não tá nas outras. Sim. Faz sentido. Então, se você considera que a sua consciência tá em outra sendo você, se seu pai e sua mãe trans e tem uma Sasha Grey, você vai ser a Sasha Grey. Se minha consciência estiver nela, sim. É. Aí sim eu sou a Sasha Grey. Então, você é a Sasha Grey, pronto. Se tiver a minha consciência, sim. Eu queria finalizar o podcast assim, mas tá legal os ossos, velho. Sempre é legal. Não, eu realmente tô botando uma ideia aqui, tô colocando um ponto não, que ele não tá vendo. É fato. Não, agora eu enxerguei isso daí. Eu não vou mais conseguir ver a Sasha Grey com os mesmos olhos. Não tem aquela olhos. Realidade que eu falei, que todo mundo é feito de chocolate, porra. Eu prefiro a do Sátiro. Porra, eu prefiro sair comendo todo mundo. Não, na realidade que todo mundo é chocolate, cara. O Outcast já olhou aqui com uma carinha. Ó, pra quem não sabe, o Outcast tá aqui nos backstage. Que foi? Ah, oh, sei lá, o Zé fez uma piada racista, saibam disso. Falou que só porque ele é negro, mas enfim. Isso não tem censura. Então, negro é. Tem que censurar? Depende do tom de sátira que se fala. Negro. De sátiro? O tom sátiro. De sátiro? Vou tendo até sátiro. Se eu cantar negro, negro, negro, não tem que censurar, porque eu não continuei. Demored. A questão não é a censura em si, mas as pessoas ouvindo que elas. Gente, vão o Suede e a Sasha Grey, eu ainda tô tentando. Mas numa realidade isso. Paralela, você fez essa piada no microfone. Com certeza. Com certeza, ele, né? Admite, tá ligado? Ih, Sasha Grey. A gente podia começar a chamar o Suede Sasha, né? A cara dele. Não vai estar estragado. Eu acho que eu sei porque ele tá desanimado. É por causa que a gente tá chamando de Sasha Grey. Eu não tá chamando ele de Sasha Grey. Eu dei um exemplo. Só tava falando que em outra realidade ele é a Sasha Grey. E tem outra realidade, todo mundo é Sasha Grey. Cara, tem uma realidade que somos todos anões. Anões Sasha Grey. Anões Sasha Grey. Cara, pode ter uma realidade todos somos Sasha Grey. Todos eles dão um cu com muita fúria, parecendo que tá encarnando o demônio. Por isso que hoje vamos lançar a hashtag Somos Todos Sasha Grey. E talvez nessa sociedade deles, a filosofia deles, aceitem isso como algo moral. Às vezes isso é obrigatório. Vamos imaginar uma realidade em que nós somos o maior podcast do Brasil. Isso é bonito de imaginar. Tá triste, não, esse não é o do Easy Mob. Bonito de imaginar. Não, eu falei o maior, não o melhor. Ah, tá. Porque o do Zinobre é o melhor. É. Sabe uhum. Outro que é legal da TV? É. Psycast. Esse é da hora mesmo. Esse é bom mesmo. Ah, realidades. Só imagina. Tem a realidade do seu nariz não coça. Tem. A gente vai ficar só nas realidades mesmo? Realmente. Então joga uma aí, vai. Então joga uma aí, vai. Ai, agora você me ferrou. Tava esperando o host mandar uma aí. O host mandou 15. Eu sei, continuava mais ainda. Tem uma realidade em que não tem uma espada enfincada na parede do Suede. Caraca, tipo, é essa aqui, porque é um espeto churrasco. Em outra realidade, pode ser uma espada. Pode ser uma espada mesmo, né? Eu cortei a cabeça de um dragão. Caraca. Ou de um velociraptor. Não, porque nessa coitada realidade tem uma espada, até você é só joguei. Não, talvez não. Mas pode. Ué, eu posso ser essa Jaguar guerreira. Ela é guerreira. Tipo ela a aguenta Xena. Espada, hein? Ela aguenta espada pra tipo a Xena. Pô, a Xena, velho. Xena, a princesa guerreira. Eu não dou uns gritinhos assim. Nossa, tá, então vai. Vamos continuar falando de Xena. Xena. Ela tirou uma foto esses dias com 50 e poucos anos e tá inteirona ainda. Tá doideira, né? Tá. E ela fez um seriado lá. Vocês viram a Elvira dançando num show dela? Eu magnífico. Vi, ela não mudou nada, anos. Cara. Magnífico. Balançando as tetas lá com os negócios. Olha, tudo. Tem uma realidade em que somos todos Elvira e estamos todos gravando podcast balançando nossas tetas. Com penduricalhos no bico. Exatamente. A teta atômica só a Elvira só tem. Só a Elvira tem. É. Rapaz. Não tem tanta graça assim. Tá. Suede. Para de se balançar, cara. Já entrei na inércia, cara. Tem alguma realidade que você é normal? Acho que em nenhuma. Não, deve ter uma realidade que a gente gosta pra caralho de você. Tem uma talvez. Que ele é crente. Deve ter. Você não tá no cast, cala a boca. É, chill. Se eu ficar balançando muito assim, acho que eu vou peidar. Não, vamos terminar, vai. Já que não tem mais perguntas, o Ed não quer fazer pergunta nenhuma. Eu tô sem ideia, cara. Me decepcionou. Eu não me preparei para fazer perguntas, só para responder. Desculpe. Olha, tem uma realidade que o Suede é outcast. Tem. Na verdade foi essa, porque você acabou de pedir desculpa. Nossa, velho. E foi depressivo. Pra mim ele tá pedindo desculpa faz tempo, mas vamos lá. Então... É Natal. Caralho. Que... Você e fez... Ano Novo também, não é? O ano termina... E começa outra vez... Errou, caralho. Então... É Páscoa, logo menos. É Natal. Tá, então vamos terminar com uma música de Páscoa? Vamos. Puxa um aí. Não existe. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim. Um direito, ovo, dois, esquerdo e um caralho também. Assim. Um ovo direito e esquerdo também. Falou, gente. Falou. Beijo. Cor.